nível 350. Saída Momo, transição Fruti, decolada pista 10 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5560, controle 120, decimal 8. Gente, aprovado conforme 350 para Fortaleza, vai pela APU do 19, decola da 101, curva à esquerda, posse. 5560, transponder 120.8, a subida a Momo, transição Fruti. Rio 5975, contingimento correto, chama pronto, pushback acionamento. Azul 2796, pronto, cópia. Azul 2796, autorizado, Serra, Bravo, Juliette, Papá, Via, Golfo 677, nível 170. Saída Conde, decola da pista 10, após a decolagem, curva à esquerda. Transponde 5566, controle 120, decimal 8. Decola 07, chama o controle Salvador, 120, décima 8. 1208, obrigado. 1796, contingimento correto, chama pronto, puxa o acionamento. Tchau, Fox. Papel, aqui em regras e voos visuais, corredora Shell, número 10. Gente, igual, número 10, máximo, até o próximo trabalho. Autorizado o táxi até o ponto espera da pista no 0 via Pátio 1 e táxi Índia. O ponto espera chame a torre, 198, decimal 95, QNH 1020. Pátio Índia, 195, 0, bom dia, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 180 graus, 119. Autorizado a linha de decolar, sinal 9970. Salvador Azul 2783. Azul 2783, possui. Mantém a PRO aí nessa detonação? Azul 2783, vendo a empresa Elefa. Elefa, obrigado. Sim. Rio 5975, senhorita. O pátio de carga, o chipback é sonado. 2975, tá livre no pátio 3, chama o táxi. Chamaram para o táxi. E azul 939, uso 953, confirma? Tá bom. Vai participar com 35. Uso 999, 242, meu pai, autorizado, sinal de atendimento LS, seu pistão 90, já está estabilizado. 2000, sinal de estabilizado, gol 2, vamos lá. Como é que é nessa estrutura? 6312, approach 060. Nessa estrutura, 6312, 050. 6012, 050, 302. Liberal 9970, decola 12, chama o controle Salvador 120, decimal 8. Muito bom dia, geral 970. Geral 970, contato radar no decolagem, subavista da mão para o nível 340. Via mão 340, geral. Posso ver, está autorizado, ele é para o azul 969. Azul 969, agora de autorização, deixa para 3 metais. Cada 3 mil metros, azul 969. Azul 9069, reduzir o espaço para 2009. Reduzir de já só, azul 9069. Azul 9069, operação para sequenciamento, mantém presente para o. Mantém presente para o azul 9069. Controle azul 2735, final 160. Azul 2783, aberto. Salvador, bom dia, gol 095, 500 Juliette, autorização com fim. Canalatriz 12, doutora, comparação de atenciamento, curva esquerda para o 010. Na 6212, limite, QV. Limite, magnetic, 120, assistindo. Q5975, autorizado táxi até o ponto espera da pistola 0 via Patione, táxi Índia, no ponto espera torre 198, decimal 95, QNH 1020. Gente da Juliette, Patione, Índia, ponto de espera 1895, obrigado, tenha todos um bom dia. Aí na sua primeira, 2-0, pronto, quase bom. Nós vamos lá, estabilizado o 2099. 2099, chame o na frequência, né? No 2095. 2085, né? Azul, 9099, temos o contato com o localizador, curva esquerda, pro 140. Esquerda, pro 140, para interceptar o localizador, azul, 9099. Azul, 9099, 2 para 2010, azul, 0, 2, 0, está estabilizado. 7-2000 com 1020, autorizado alerta. 0.8. Afirmativo 360, autorizado para confins, Starboard alerta, decola no 0, curva à direita. 5575 ao transponder, controle no 20.8 com 0.9. 1.095, cotejamento correto, chama pronto, se estiver aqui no momento, botão 5. Chamaremos no 0.9. One two, this is the two zero zero zero. Rio 5975, bom dia. Mantenha a ponte aérea pista no zero, informo o tráfego já passou externo. Vai bater ponto de espera no zero, Rio 5975. Voo 2199 na escuta da torre. Prefira. Motiva. 70 graus 119. Receptor localizador e visual com a pista, azul na Vila Menor. Azul na Vila Menor, se não for na frequência, é na noite, 395. 395, bom dia. Agora 118, decimal 95, QNH 1020. A 6212, descend 2006, que eu posso estar disso. Agora 9970, sendo sempre recebido na frequência, na 2000, decimal 85, até na 95, decimal 45. Jornal 525, ativo. Salvador, Azul 203, aguardando a autorização do 160. Azul 203, autorizado no nacional 160. Azul 2796, autorizado o táxi até o ponto de parada da pista 90 via PAT 3, PAT 1 e táxi em Índia, no posto 0, chame a torre 118, decimal 95, QNH 1020. General 6212, contact Tower 118, passing 195. 6212, 27-1020, continue approach, expect Bruno Evacuated. Azul 9169 no solo de 22, direita solo Salvador 121, décima 1. Eco Romeo Charlie, Centro Recife, 126, décima 0, eterna 128, décima 8. 975, avista aeronave na final no 0. Retiro de 975 após a passagem do Airbus da Avianca que pousa, autorizado ele a manter pistão 0. Ocean 6312, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 12 knots. Clear to landing, Ocean 6312, runway 10. 9, taxi Alpha, reporte antes do taxi Juliette. Alpha, reporte antes do taxi Juliette, 9, 10, 9. Informava Papa, informe-se a Mucharia, 2 taxi, Alô, Cantitian, os Quaker Bank, descendo da Alamana Live, o Papa da Brasil, o TV, o que é noite, o Azul, o TV. Descendo, o Papa da Brasil, o TV, o American Cantitian. Papa, informe Zambu Charlie, autorizado ingresso pista 17, após chegar de pronto. Ocean 6312, underground at 25, call Salvador, ground control on 121-1. Vento 975, autorizado até colapso no 0, vento 170 graus, 129. Vento colagem Rio, 5-9. Approve taxi, taxi Alpha, report before the taxi duty. Azul 9169, 9 para antes da Guilherme. Azul 9169, assim que o Boeing da Gol libera o eixo da taxi Juliette, ingresse Juliette, portão 01. Posição 01, via Juliette, Fort Point, Azul 9169. Decola 27, chama o controle 1-20, 28. 208, boa. Salvador. Rio 5975, decola na sua escuta. Rio 5975, contato radar decolagem, supervia sair da mão para o nível 350. Brasil, Salvador 350. Quando possível, poderia autorizar a frotinha? Agora de coordenação, Rio 5975. Me confirma? Agora de coordenação. Ok, estamos levantando. É para ajudar a senhora, controle? E 3. Clear and the Juliet at the gate 03, or shall 6312. Está Juliet Serra, 2 para 510, após estrada de proteção. E deixando para 510, está somente o seu escudo. Tal vez 144, 250, alternativa ao galeão. Rio 2796, autorizado a colar a pista no 0, vento 170 graus, 11, nosso. Esse é a 2796, 25, 2796. Sou o Rio 98, decimal 95, QNH 1025. Tira uma pausa atenta, Índia, pode esperar 2954, obrigado, tem um bom dia. American 229, descend flight level 050. Hello, Salvador. Bom dia, Papa Papa, the permission to Charlie. Decolado. Papa Papa, uniforme tango Charlie, contato radar do colagem, subindo o CBDR para nível 400. Subindo direto para o 400, uniforme tango Charlie. 6, decolo 29, estima controle 20, estima 8. 20, vai embora. Oi, bom dia, gol 095, estima 0, 0, 0. 796, contato radar, decolagem, super avião, da Conte para nível 1, 70. Mais 170, 796. Correio até a direção, chame correio na frequência 1-9-3-9-5. Palma até a direção, bom dia, ajuste no 021, no vento 180 graus, 12 nós. Autorizado cruzamento do eixo da pista 10, reporte base pela direita, pista no 7. Autorizado o cruzamento do eixo da 10, vai chamar a base pela direita da 17 até o Jet Serra. Gol no 095, autorizado decolar pista no 0, vento 180 graus, 129. Rio sem nível decolagem, gol 095, 10. Papá, confirme, mas já estão prestando e não recebi mais de China. American 59, descend 2,000 feet, scan 81021, clear, sign on, left runway 10, report established. American 229, descend 2,000 feet, QNH 1020, cleared ILS, runway 10, report established. American 59, QNH 1021. 1021, correct. Salvador, Bruno 095, contato radar do colégio, subversa da APA para o nível 390. Torre Rua, até o Juliano Serra, baixado travado, base da 17, até o Juliano. Gente, vamos ao meio da GSC, tráfego avistado, autorizado pouso pista 17, vento 160 graus, 109. Autorizado pouso 17, da GSC. Chame o centro Recife na frequência 1.2.000, decimal 8.5, alternar 1.2.5, decimal 4.5. Hotel José Serra no solo 35, Livre Táxi via direita, não, os carros estacionados na gaveta livre. Hotel Papá, frequência do controle de voo 120.1. American 229 is established, localizer inbound runway inside. American 229, contact Tower and frequency 118.95. 118.95, American 229. Tower American 229er is Duna inbound, localizer 1-2. American 229er, good morning, KNH 1021. I have you set clear to land runway 10 in this 170 degrees on 3 knots. Clear to land runway 10, QNH 1021, American 229. Luna 095, chame Centro Recife, na frequência 2.0 até 9.8.8. 2.0.8 com 2.0.95, aliás, 1.0.95, um ótimo dia, até pra... São 3.079, autorizado Guarulhos, Vietas, Luna 0, Taubaté, nível 320. Saída da EL, Leida Mótiva, decola da pista no 0, após a decolagem, primeira curva à direita. Transpondo 5002, controle 120, décima 8. America 229 on the ground at 42, please by right, X-ray Foxtrot, call 121.10. Right on Foxtrot, and 121.10, American 59. That's correct, have a nice day, sir. Tango go, American 229. Salvador ground, American 229 is clear of active runway on the Golf for Alpha, the parking. American 229, approve a taxi via SFC Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, American 229. Gate 11. Sobre 7-9-6, repito, 9 grados. 7-9-6, estuve más o menos 0, 190 autorizado. Campinas, via pelo número 0 por base, pode seguir conforme a rota do plano. Nível 340, saída da El, Leda, Motiva, decolando a pista no 0, após a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 50 no 1, controle 120, décima 8. Pelo 70, contagiamento com Réptima, pronto, portão 1. Tudo 796, 5 milhas do AX Salvador, da posição Conde, correção. Frequência de Aracaju, 12063. Portão 9, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Ground morning, Ocean 6312. With Lima information request, it is here to repeat it. 1-1, 7 after calling on flight level 3. Flight level 350, Puka departure, Caju transition. Runway 10, after departure left third, Scope 5017, Salvador departure 120.8. Clear to receive flight level 350, flight level 350, Perzulu 17. Could you confirm the departure, please? Puka, departure Caju transition. Puka, Papa, uniform, Charlie, Alpha. Puka, departure Caju transition. Puka, 5217 and departure control 120.8, Ocean 6312. Ocean Air 6312, ready back, correct, com before pushback in head setup. Call for pushback in head setup, Ocean 6312. Nós autorizado o táxi até o ponto zero da pista no zero, via pátio, unitaxi bem índia, no ponto zero, torre, 198, do sinal 95, quem nega 1021. Nova Salvador, bom dia, bom domingo, nosso dia, informação, tudo bom. Prefere ser Israel e aguardo o Israel aguardando, Nome é 0, ascendente, Capão Luz, eu vou chegar da Mara para o nível 060. Ajuste 1021. Nome é 0, mantenha a chegada, número 3 na transmissão. Canal 6311, descend 2000 feet, KNH 1021, clear expiring on ILS 1110, back status. Ok, down 2000 feet, 1021, new power set, mobilize part, 1021. Entre 859, desce para 4.000 pés, ajuste na 021. Governador, está 3179, próximo Guatijara. Sistema 3179, autorizado, ele ainda decolar, pistão 9 horas, ventura 70 graus, 1 0 graus. Ele decola, está 3179. Dois 1996 para o Scott? Assim, 2196. 2196 autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, Avianca, Zulu 44, nível 340. Saída da E1, Leda, após direto ponto seguro. Decola da pista 90, base de decolagem, primeira curva direita. Transponder 5021, no controle 120, decimal 8. Autorizado, posto seguro, nível 340, outro, 44, saída da E1, linha, ponto direto, posto seguro, decola, ponto controle, curso 27, decimal 8, voo, curso 2196, posição 0. Curso 2196, curso de matemática, estimação. Já vai. Solo Gol 2196, está autorizado, portão 06, chama ataque. Autorizado, reporte ataque, Gol 2. Controle Salvador, TAP 3179, decolou da EL. TAP 3179, contato radar, decolagem, subavia, saída da EL para nível 320. Via 320, 3179. Para 2 no pé, ajuste na 021, autorizado final na ilha de pistão na 0 e aposta estabilizado. Capsula classe 4, 1-1-0, 6-3-1-1. Station F6-3-1-1, contact Tyrone on frequency 118-95. 118-495-6-3-1-1. Salvador Tower, good morning, 6311. 6311, can 1021. Having side clear to land, runway 10 wind is 170 degrees, 10 knots. Okay, 1-1-1-0,